Já a seguir, falo com a Tota Alves, criadora da Porta Premium, a nova série que nos leva ao maravilhoso mundo da especulação imobiliária, e falo um pouco sobre a notícia fresca da compra da Warner pela Netflix e as implicações que isso poderá ter para o mercado nacional. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Já a Seguir, comigo, Manuel Reis. Obrigado a todos os que descarregaram, ouviram e partilharam os episódios de estreia. Vamos já ao nosso tema principal. O mockumentary, um falso documentário cómico, é um género que vende muito bem, é comercialmente atrativo. O sucesso internacional de The Office, tanto da versão original britânica como da americana, bem como de Modern Family e, em menor escala, de séries como Parks and Recreation ou What We Do in the Shadows, é demonstrativo disso mesmo. E caramba, Portugal teve um anterior a The Office, num registro mais surrealista e até burguês, que foi um sucesso. Os 26 episódios de Paraíso Filmes, sobre a Hollywood da Trafaria, fazem parte da minha coleção de essenciais da comédia portuguesa. E para quem quiser ver ou rever, estão todos disponíveis no site dos arquivos da RTP. Por isso, devem imaginar a minha felicidade quando soube que estava a ser desenvolvido um mockumentary para um canal nacional. Ainda mais pré-satisfeito fiquei quando soube em que mãos estava este trabalho. As da Tota Alves, que já nos deu dois bons trabalhos no RTP Lab, O Meu Sangue e Dolores, e que participou na escrita de várias outras séries, incluindo Erro 404, também na RTP. Obviamente estou muito feliz por poder falar com ela sobre esta nova série, mas antes disso, quero só lembrar, tanto a quem já ouviu como aos que cá chegaram pela primeira vez, olá, como estão, que o Já a Seguir está pronto para receber a vossa subscrição na vossa plataforma de podcasts preferida. Já está nos podcasts da Apple, no Overcast, no Pocket Cast, no Spotify, e se não estiver na que vocês usam, podem vir falar comigo e eu vejo o que se pode fazer. Aqui não há chatbots de suporte técnico. Há humanos de suporte técnico. E por falar em humanos, não seríamos nada sem eles. Por isso, fiquem com a minha conversa com a Tota! Tão bom! Olá. Tão bom ter-te aqui. Estou muito feliz por Obrigada. Finalmente estarmos a falar disto. Obrigada. Porque... Eu também estou feliz de estar aqui. Porque já tínhamos falado assim, quando nos cruzávamos, ah, o que é que andas a fazer? Ah, estou a fazer isto, não sei o quê, um documentary. Pronto, e estou bastante satisfeito com o resultado, muito sinceramente. Boa, obrigada. Nós, da última vez que falámos neste registro, foi com o Erro 404, se não estou em erro. Exatamente, sim, pronto, sim, já programa, há bastante tempo. Já há bastante tempo. Entretanto, tu fizeste também uma curta-metragem magnífica, que é Conseguimos Fazer um Filme. Tu viste? Conseguiste ver? Vi! Ah, uau! Onde é que viste? No São Jorge. Ai, que fixe! 3 minutos depois fui dar-te os parabéns. Pois, mas eu, enfim, foi na estreia, não é? Foste tu e muita gente. Mas é, foi um dia, se viste no São Jorge, foi dia de estreia e eu estava, pronto. Sim, sim, estava claro, mesmo claro, muita gente lá, estava claro. Muito assoberbada, não me lembro, desculpa. Estava cheio ao pé. Estava muito cheio, sim. Mas é boa. Muito giro a corda, gostei muito. Obrigada. E de certa forma tem alguns elementos que também podem ser vistos nesta nova série. Vistos? Sim, ouvidos, sim, tem. Referidos nesta nova sim. série, sim. Sim, e tem o meu olhar, não é? Que é algo que esta série também tem. Sim. Acho eu. Tem. E já vamos falar sobre isso. A primeira pergunta que eu te queria fazer é o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou, neste caso, o que é que veio primeiro, o formato ou o local? O formato, totalmente, até porque o local podia ser qualquer local da região de Lisboa ou região do Porto ou até Algarve, porque a história seria exatamente a mesma. De todo, Loures surgiu na fase final. Loures surgiu na fase final. Mas, por acaso, nós escrevemos sempre partindo do princípio que era Loures, mas foi um mero acaso, ou seja, nós tínhamos de escolher um sítio para o argumento e que depois iríamos adaptar, não é? Perto de Mas por Lisboa, porque acaso, Guito. exato, perto de Lisboa, porque Guito, e esta série foi feita com muito pouco Guito, portanto, a hipótese de deslocarmos toda a equipa não Claro. era uma possibilidade. Então, foi isso. Primeiro surgiu o formato, a ideia, a própria narrativa, e só depois é que os arcos narrativos, e só depois é que surgiu Lourdes. Lourdes. That's the Lourdes, Lourdes. spirit. A equipa de escrita é aqui uma bela equipa. Foste tu, Diogo Figueira, com quem trabalhaste, se não estou em erro, na Travessia. Sim, E também a exatamente. Susana Romana, que já, pronto, tá, quem não conhece a Susana Sim. Romana, que tem uma longa experiência na escrita Sim. de comédia e que também já trabalhou neste formato antes. No Filho da Mãe, no Canal Q, talvez uma das Sim. grandes séries de legado do Canal Q. Sim. E Foi. foi realmente. Desculpa. Não, não, não. Eu ia te perguntar era se foram escolhas que surgiram naturalmente, para ti. Olha, foram. O Diogo é uma pessoa que eu conheço, foi das primeiras pessoas a quem eu disse em voz alta que queria ser argumentista. Ele é amigo do meu companheiro e jantamos uma vez e foi ele que me aconselhou sobre o meu percurso, o que é que eu havia de fazer e foi graças a ele que eu fui estudar escrita para argumento. Então é uma pessoa que, embora não sejamos muito íntimos, é uma pessoa que eu estimo muito, que tenho muito carinho e é um prazer aprender com ele, trabalhar com ele. E a Susana Romana, eu já conheci o trabalho dela, claro, e surgiu a oportunidade, fiz um workshop com ela e foi muito fixe, gostei muito do workshop, correu muito bem e por isso vi que ela tinha um músculo do humor muito, muito ágil e achei que ela seria uma ótima pessoa para escrever esta série e nós os três funcionamos muito bem, foi muito bom. E se calhar também o olho para. Acho que todos, na verdade, porque todos sofremos com isso, todos com o olho Sim. para a crítica social que é feita Sim. na série, Claro. tanto Isso de para uma. mim era algo fundamental. Sim, e tanto de uma forma mais óbvia como se calhar de uma forma mais subtil. Acho que um dos grandes triunfos dos mockumentaries até lá fora é fazer o desenvolvimento dos personagens se calhar de uma forma menos direta e vou entrar em redundâncias, pouco óbvia. Não estamos só a falar de palhaços que andam ali, Sim. não é? Estamos a falar de seres humanos. Claro, de pessoas que também têm os seus problemas, que elas próprias são vítimas da crise da habitação e quis dar essa profundidade a todos os personagens. Ou seja, mesmo nós sabendo que aquelas pessoas são em parte responsáveis pelo estado do negócio da habitação, que deveria ser um direito e passou a ser um negócio, não. Nós gostamos delas, não é? E isso para mim era algo fundamental, que toda a gente gostasse do Ramiro, que toda a gente gostasse da Graça, da Marisa, de todas as Eu não gosto de personagens. Ramiro. Não? Não gosto, não, não gosto de Ramiro. Não gosto de Ramiro. Está bem. Desculpa, Eu desculpa. gosto. Não, não gosto de Ramiro. Não consigo. Não, não consigo, não consigo. Ok. Não, Sabes que. mas eu consigo ver que há humanidade, ali, Sim, que é ele isso, tem os seus claro. problemas, não é? Claro, e que ele ou seja, é uma pessoa que está. Que se está a tentar safar na vida, não é? Que infelizmente não olha a meios para atingir os fins, mas e que infelizmente essa também é uma realidade do setor imobiliário, mas que ao mesmo tempo é um ser humano que tem falta de amor, que tem falta de carinho, que vê no trabalho a fuga para todas os problemas de masculinidade dele, ou seja, e ao mesmo tempo para canalizar toda essa energia também. Uma má relação E, com a família. sim, claro. E também, pronto, o facto de serem só 5 episódios não permite que haja uma profundidade tão grande quanto a que eu gostaria, não é? 5 episódios neste formato é muito pouco. Ainda bem que falas nisso. Sim, é. E eu sinto, por exemplo, eu sinto e assumo isso. Eu acho que o último episódio é metido a ferros, não é? Porque a série. Mas há uma necessidade, porque tinha de haver um último episódio. Porque este tipo de formato aguenta-se 13 episódios perfeitamente bem, que é Ah, o normal completamente. para este tipo de. Para este tipo de série, são seasons de 12, 13 episódios e que permite um arco narrativo de cada personagem muito mais coeso e menos apressado, portanto. Aliás, se formos por aí, até te digo, acho que vocês conseguiram fazer muito bem algo que muitos documentaries, nomeadamente o The Office e projetos associados, não só os spin-offs. Neste caso, o The Office americano e os spin-offs posteriores ao The Office americano e às adaptações do The Office britânico, mas também o. Outros mockumentaries de outras pessoas que trabalharam no The Office, ou mesmo. Sim, estou-me a lembrar do St. Annie's Medical, estou-me a lembrar do Parks and Rec, que tem alguma dificuldade nos primeiros 5 episódios, lá está, em conseguir arrancar a máquina e conseguir dizer e Sim. perceber aquilo a que vem. Eu lembro-me o episódio em que toda a gente, em que praticamente toda a gente diz que é o episódio definitivo do The Office, que definiu o The Office americano para a frente, foi o Basketball, que é o 5º episódio Claro, da série. da série. Sim. E Não, e a estarem aqui segunda com série de. 5, a segunda Claro, e série é muito melhor, sim. a segunda season de The Office é muito mais robusta, muito Sim, mais. sim, Tu já conheces aquelas personagens bem, sim. Sim. então, quer os argumentistas, quer os atores, quer toda a equipa, já consegue esticar para um lugar que na primeira season ainda era muito arriscado, não E a é? meu E ver, também. e à malta que me chama herege por eu dizer isto, faz um desenvolvimento dos personagens muito melhor. Claro, totalmente. Também porque tem tempo, mas porque tem outra perspectiva, do que Claro. a série britânica. Claro, eu tendo a concordar também. Eu sou A mais. mexer Pronto, mortos. e também podem. Eu tendo a concordar porque o The Office, o The Office americano conseguiu fazer uma coisa que veio de uma norma da direção, não é? Da direção de canal, de quem tem o dinheiro. Que foi, disseram que nós temos de gostar de Michael Scott, né? A diferença entre a primeira temporada e a segunda temporada é que o Michael Scott deixa de ser apenas um chefe, Incómodo, claro, egocêntrico e sim. incómodo e passa a ser também um chefe fixe e uma pessoa porreira e que nós conseguimos ver de onde é que vem aquela insegurança toda dele. E isso é uma grande diferença. No caso do The Office, inglês, pá, para mim custa muito, O David Brent empatizar é com só aquela aquilo. personagem. Exato, é Sim. isso, não conseguimos ver. E por isso é que eu acho que o The Office americano acaba por ser, mais, robusto narrativamente, mais interessante. Pronto. Sim. E lá está, vocês conseguiram fazer isso muito bem logo no primeiro, segundo episódio. Que Boa, ainda não é comum. bem, obrigada. E dou-vos os parabéns. Obrigada. Mas já que aqui estamos, e vamos presumir que as pessoas já viram todos os episódios, porque estão todos na RTP Play, foram todos lançados lá ao mesmo tempo. Já agora, esta vai ser má. Belisca-te o facto de ser exclusiva RTP Play. Não, nada. Ok. A mim, Ok. não, eu tenho muito orgulho de trabalhar com a RTP, um canal público que eu defendo muito, com uma plataforma de streaming pública e gratuita, É verdade? pode ser vista, no caso da Porta Premium, pode ser vista mundialmente, ou seja, todas as pessoas que estão na diáspora portuguesa podem ter, têm acesso, incomoda-me zero, muito pelo contrário, é um grande orgulho, ter projetos na RTP Play e na RTP. Espero continuar a trabalhar com o canal, porque gosto muito da relação que tenho com a RTP. Devo muito à RTP. Se não fosse a É verdade? RTP e o RTP Lab, É verdade. eu não estava aqui hoje. E, portanto, sou 100% grata e tenho muito orgulho de trabalhar com a RTP. Recordando os Se. teus dois trabalhos anteriores, O Meu Sangue e Dolores, todos E Dolores, disponíveis na RTP exatamente, Play. todos disponíveis na RTP Play. Se eu gostava de trabalhar com mais dinheiro, evidentemente, não é? Como é claro, e às vezes, e quando entram outras plataformas, há essa injeção de dinheiro também. Esta é a minha primeira série grande, não é? Com atores profissionais, com um elenco profissional, com montes de profissões com quem eu nunca tinha trabalhado. Nunca tinha trabalhado com anotadora, com assistente de realização, com. Tudo aquilo que eu fiz foi realização, direção de fotografia, direção de som. Mais nada. Produção, às vezes, no caso da Dolores e do Meu Sangue, produção em office, em escritório, mas eu nunca tinha trabalhado com mais de 3 pessoas numa rodagem. E aqui E de também tiveste a repente. assistência da Andreia Nunes, Claro, que foi sim, uma. incrível. Eu adorei trabalhar com a Andréa Nunes, da Wonder Maria Filmes, e com o Bruno Cabral, são produtores. Maravilhosos, são pessoas que leem os guiões, que comentam, que elevam o trabalho, que fazem críticas construtivas, que são muito presentes ao nível do trabalho e na compreensão emocional, pá, que é um privilégio trabalhar com pessoas com quem conseguimos falar de sentimentos, de inseguranças, de vontades, de medos. E também tive o privilégio de ter o acompanhamento no guião, através de supervisão, mentoria, desenvolvimento, da Fernanda Paula Coll, que é outra associada da Wonder Maria Filmes e que é uma grande argumentista, que teve o privilégio de que lesse os guiões e que comentasse e fizesse perguntas e me ajudasse a fazer o desenvolvimento da série. Aliás, isso parece-me uma linha comum nos projetos da Wonder Maria, até no Honey June, Completamente. que estreou no Tribeca. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver. Eu ainda não vi, mas quero muito Pronto, ver. que é muito bonito e é um filme que vale a pena ver e vai estrear em, acho que é na primavera, não tenho a certeza, ainda está Pois. para se definir isso, mas que é um filme muito bonito, um grande trabalho da Andrea enquanto produtora, que já vi no Tribeca e fiquei muito satisfeito com o resultado final. Bom, eu estou muito curiosa. Sim, e já a minha curta foi produzida a partir da pós-produção. Foi também produzir, foi a primeira vez que trabalhei com a Andreia e realmente é um sonho, sinceramente. Eu recomendo a todas as pessoas que trabalhem com a Andreia, embora isto seja contra mim, porque quanto mais pessoas trabalharem com a Andreia, menos ela trabalha comigo. Pois, Mas isso aí ela é uma tens que feiticeira aguentar. mesmo. Claro, sim, desejo-lhe tudo bem, portanto está tudo bem. Há um elenco. Estavas a falar do elenco profissional e temos um elenco magnífico. Eu, quando disse à minha mãe que esta Incrível, série incrível. tinha o Gonçalo Waddington, já agora recordando uma de duas séries com o Gonçalo Waddington a estrear no mesmo dia. Mesmo? Em que ele É faz verdade, de sacana. é Na outra é mais sacana do que nesta, ok? verdade. Pois é, pois é. Portanto, Nesta na ele é outra, um. sim. Nesta ele é um sacana fofinho e engraçado. Já viste a Que as outra? pessoas. Não, só vi teasers e trailers nas redes do Gonçalo. Não, mas na outra ele é mesmo um filho da mãe, odiável, que toda a gente festeja a morte dele. Ok. Eventual morte dele. Spoiler de uma história de há 20 anos, que foi um marco na cultura pop. Mas para além do Gonçalo, tens a incrível Tânia Alves, que parece nascida para Maravilhosa. isto, a Janico Durão, que eu não conhecia E que é o primeiro trabalho dela e que como atriz. está completamente agarrado ao papel, no bom sentido, agarrado ao papel que está a Sim. interpretar, não ao guião, porque essa distinção vai para a Sónia Balacó, que também faz um. Ela é excelente e acho que nunca a tinha visto neste registro mais aparvalhado. Ela é muito boa, todos são muito bons. O Mauro Sim, Irminio o também, Mauro é incrível, o Mauro é incrível, o mesmo, Carlos e depois o também. Carlos está Sim, ótimo. O sim. Miguel Guilherme, a Rita Pereira. A Rita Pereira, vamos falar da Rita Pereira, porque eu digo que a Rita Pereira é daquelas pessoas que, se lhe dermos um bom texto e uma boa realização, ela pode fazer coisas que as pessoas nem sonham. Eu também acho. E foi um prazer. Olha, foi muito surpreendente ela ter aceitado este convite, especialmente tendo em conta o guião, não é? O guião que foi escrito para ela ou seja, coloca numa posição de fragilidade, mas também termina super bem com ela, super empoderada. E realmente foi um prazer trabalhar com ela. Ela foi super porreira, flexível, com as dinâmicas de um dia de caos, porque sempre que filmamos fora da agência foi sempre muito caótico. Aliás, havia cenas com ela que tiveram de cair, mas ainda bem que caíram, porque assim como está, funciona muito bem. E é isso, realmente ela percebeu o formato, contracenou com a Sónia, não é? Com a Sim, Marisa, sim, que também sim, sim. está muito bem nessa cena, e resultou muito bem. Fiquei muito surpreendida, muito feliz, e fiquei com muita vontade de a ver noutros formatos, realmente. E acho que ela também está com muita vontade de fazer outros formatos. Está, Aliás, é a primeira está. vez que ela aceita, é a primeira vez que ela faz algo para a RTP, por exemplo. Sério? Em tantos anos? Uau! Tantos anos. Não, ela está. Eu lembro-me de ter falado com ela no último programa, quando foi a apresentação da Max, que entretanto voltou a mudar de nome para HBO Max, porque é o que eles fazem, acho eu. Mas ela estava lá porque gravou uma novela no Brasil, uma novela curta, de 50 episódios, que ainda não estreou, que é a nova adaptação da Dona Beja. E estava muito, lembro-me da conversa que tivemos, que estava muito desejosa de fazer esses papéis, de não estar necessariamente agarrada só ao formato de novela, e agora ver se a TVI, com a aposta que está a começar a fazer nas séries, que me parece que vai ser uma aposta mais recorrente. Se também pega nela, não é? Ela tem, Claro, acho que ainda tem contrato de espero que exclusividade sim. com eles, não é? Não, não, não tem Já não contrato tem? de exclusividade. Não, senão não tinha entrado na porta premium. Sim, mas é uma exclusividade. É, para mim, Não, não, mas ela epá. já não tem exclusividade. Quem é que tem exclusividade? Isso também custa imenso Eu acho que dinheiro, quase não ninguém tem exclusividade, exato, neste momento. é? Eu quando, pronto, já disse que nós fomos falando ao longo dos tempos, já sabia que estavas a fazer este projeto, e no dia de estreia mandei-te uma mensagem a dar-te os parabéns, e tu respondeste, agradeceste muito, e depois, olha, quando vires o último episódio, diz-me o que é que achas, mesmo que seja mau. Pronto, e eu vou-te dizer o que é que acho aqui em registo. Não, vou-te fazer uma pergunta com base nisso, que é a decisão de terminar ali a série no sentido de terminar o projeto de documentário. Foi uma decisão consciente, porque nós já falámos antes sobre a dificuldade de ter segundas temporadas em Portugal. Foi uma decisão consciente com base nessa ideia? Foi uma decisão com base de não, é a história, é onde a história tem de acabar, isto é um documentário, mas na verdade é uma desculpa para lhes fazer uma crítica direta. Como é que foi essa decisão? A decisão, eu não refleti muito sobre isso. Eu ganhei o concurso para fazer uma série, uma minissérie, não é? Com um Ok. final. Portanto, foi esse o trabalho que me propus. Eu acho que deixei a porta aberta para uma eventual segunda temporada. E assim, se houver interesse da RTP, mesmo que voltemos para a agência, eu acho que é possível Nós precisamos. manter uma segunda temporada com as mesmas personagens, com outros arcos narrativos, enfim. Acho que é bastante possível. Até porque os colocas Eu, todos em caminhos, ou praticamente todos em claro, caminhos distintos. sinceramente, eu com o que sei hoje, ou seja, eu nunca, eu quando faço, e vou ser aqui muito sincera, que é, eu nunca soube se eu realmente era capaz de fazer. Estás a ver? Eu nunca soube se realmente ia chegar ao fim e ia estar bem. E mesmo quando cheguei ao fim e estava bem, eu não acreditei e continuo muito insegura, porque eu já vi tantas vezes, eu escrevi, li muitas vezes, realizei, vi muitas vezes, estive na pós-produção de som, de cor, de montagem, tudo, vi tantas, tantas vezes que eu agora só vejo os defeitos. Eu fico muito surpreendida como é que vejo tantos realizadores muito orgulhosos do seu trabalho, e claro que eu tenho orgulho do meu trabalho, mas eu sou muito, muito crítica, eu tenho uma lista das coisas que não voltarei a fazer se houver uma segunda temporada. Eu acho que eu quis dar um final a esta minissérie porque na minha cabeça nunca pensei que fosse correr bem, sabes, que as pessoas fossem gostar. Para mim, eu estou muito espantada e estou muito entusiasmada com o quão as pessoas estão a gostar da série, Acho que sabes? somos todos críticos Não. do nosso trabalho e de vermos os Pois. defeitos onde eles estão depois de lidarmos com eles Sim. várias vezes. É parte daquela ideia de primeiro escreves, depois Claro. editas e depois reescreves, não é? Sim. Só que depois, quando Claro. estamos a falar de outros formatos, já que não a escrita, não é? Da transposição da escrita para algo que vai ficar mais permanente, não é? Ficamos Sim. ali, epá, devia ter feito isto desta forma. Sim. Ou vou ali Sim, ter, e também epá. há o facto de ser uma comédia, torna as coisas mais difíceis, porque tu lês a primeira vez, tu ris a primeira vez que lês, percebes? Depois as outras é tipo, ai não, isto não está a funcionar, e precisas estar sempre a ter a validação das outras pessoas, percebes? Precisas de ver o elenco a rir, precisas depois de ver o montador, a montadora a rir, enfim. Mas eles próprios também já viram muitas vezes, então é muito complicado emocionalmente gerir. Eu acho que o facto de ser comédia, dificulta ainda mais, essa autocrítica, eu acho. Bom, o nosso tempo está a terminar e eu quero-te agradecer Ok. primeiro por teres tido esta disponibilidade. Quero-te perguntar agora o que é que estás a fazer? Olha, Assim, o que é que eu vem aí? ainda estou aqui muito na adrenalina da Porta Premium, não é? Ainda estou nesse lugar. Começo a ter vontade de pensar numa segunda temporada, gostava muito, especialmente se fosse algo para, por exemplo, uma série de agosto, em que em vez de 5 episódios há 15 ou 20 ou 10, sei lá, Bora, Fragoso. Bora, Zé. gostava que fossem Vamos a mais. isso, Zé. Bora lá. Vá lá. Mas neste momento eu sou programadora de um festival de cinema para crianças, o Festival Ok. Play. Portanto, neste momento estou a ver muitas curtas-metragens e estou a pensar sobre elas. Ainda apresento também a minha curta-metragem, que está no final da sua. Estamos agora a fazer os 2 anos de festivais, e por isso ainda tive nos últimos tempos alguns festivais em que fui apresentar a curta. Estou a escrever uma série de animação para crianças, que vou retomar no início do próximo ano, creio, Giro. porque me interessa muito este universo infantil. E é um lugar onde me posso divertir muito, porque fazer coisas para crianças é pensar em coisas engraçadas, especialmente quando é animação, podemos brincar a muita coisa. E vou começar também a fazer candidaturas, não é? Para fazer mais séries, fazer mais filmes. Tenho muita vontade de fazer uma outra curta-metragem, uma continuação da que eu fiz, e estou com muita vontade de deixar de ser tão precária quanto sou, ou seja, quero mais estabilidade económica. Acho que este é o episódio que vai sair antes da greve geral, portanto, podemos Ah, falar boa, sobre mas é isso, sim. verdade, eu sinto, Não é? eu e o meu Completamente. companheiro somos trabalhadores independentes e estamos sempre assim a esticar o dinheiro para chegar ao fim do mês, então tenho vontade de fazer coisas com mais condições para que eu também tenha uma vida mais confortável. Que é aquilo que eu desejo a todas as pessoas. Toda a gente, acho que. Sim. E já que puxaste a brasa à tua sardinha nesse aspecto, é importante perceber que isto do entretenimento é muito giro, mas é preciso que existam remunerações justas, Claro. para não só Sim, é remunerações preciso que justas, mas também se existam calhar sim. orçamentos que garantam o bem-estar de todas as pessoas. É isso que eu E desejo até uma para base, não mim, é? para toda a equipa, para todos os trabalhos, para toda a cultura, porque senão continuamos a ter uma cultura que, a meu ver, é altamente elitista. Como é que uma pessoa se pode dedicar? Por exemplo, eu, para fazer a porta premium, a RTP só paga no final, quando se entrega o trabalho. E para fazer a porta premium, eu estive a trabalhar durante muito tempo, todo o desenvolvimento, toda a escrita, em que tive de, só quando começou a rodagem, é que eu comecei a receber dinheiro, não é? Estive a trabalhar todo esse tempo enquanto me desdobrava entre trabalhos, entre muitos trabalhos, alguns gostei, uns gostei mais, outros gostei menos, e a porta premium encaixava nas minhas folgas, nas minhas tardes livres, nas minhas no, no, no, no, nas semanas em que eu consegui guardar um bocado de dinheiro e ali estava mais folgada, e trabalhar assim, sinceramente, eu penso, como é que teria sido a porta premium se eu tivesse trabalhado em condições, se eu tivesse dedicado 100% na fase de desenvolvimento à porta premium, se eu tivesse tido mais tempo na rodagem. Nós filmamos tudo em 3 semanas. É muito pouco. E pronto, Não, e é isso. aquele que estás a dizer, nem precisamos de ir aos projetos piloto dos rendimentos básicos incondicionais, projetos pilotos que são feitos noutros países com comunidades artísticas, Sim, embora. eu acho que é mais o caso de França, que tem o rendimento dos profissionais intermitentes, não é? Sim. A intermitência, o subsídio da intermitência. Acima de tudo, o que eu acho é que é preciso mais condições, quer dizer, Não, três apenas semanas condições para apenas 125 minutos sim, e condições pá, apenas é surreal. nas condições, passa a redundância, que já existem, Claro. legais e remuneratórias. Claro, claro. O que eu Sim. disse no primeiro episódio, que se calhar o que a RTP precisa, até considerando os valores que a RTP recebe. E comparando esses valores com outros serviços públicos de rádio e televisão em países europeus e com as realidades económicas desses países, se calhar aquilo que a RTP precisa até é de mais dinheiro e de um reforço Claro, orçamental, totalmente, não de não tenho dúvidas reduções e nenhumas. não de. Mas infelizmente parece-me que as políticas que temos hoje em dia vão no Ah, encontro não. mais determinado com a RTP do que lhe dar mais financiamento, o que é Não, uma pena. E por isso é que eu defendo muito e não. Sim. gosto muito de trabalhar com a RTP, porque é um serviço público e gratuito que chega a todas as pessoas. E É isso verdade, é verdade. não há. Partilho da segunda parte da tua Exatamente. observação Sim. de que o temos que o defender e que o tornar Claro, totalmente. menos imperfeito e mais perfeito. Tota, muitíssimo obrigado por teres estado Obrigada por este aqui. Gostei convite. muito de falar contigo, Também gostei de falar contigo. e havemos de falar mais vezes, certamente. Acredito. Certamente, espero que sim. Acredito. Força aí. Até à próxima. Obrigada, beijinhos, até à próxima. Obrigada. Porta Prémio, realizada e criada pela Tota Alves, é uma produção Wonder Maria Filmes para a RTP, com Gonçalo Waddington, Tânia Alves, Sónia Balacó, Mauro Hermínio, Janico Durão, Carlos Pereira e Leonor Silva, entre muitos outros. Todos os episódios estão disponíveis no RTP Play em todo o mundo. Mais uma vez, obrigado à Tota pela conversa. Antes de acabar, uma nota em relação à grande notícia desta sexta-feira: a Netflix anunciou um acordo para comprar a Warner Brothers por mais de 82 mil milhões de dólares, sendo que neste valor estão incluídos os estúdios da Warner, a DC, editora de banda desenhada, e a HBO e a HBO Max e os respectivos arquivos. Isto implica, obviamente, uma separação da empresa até agora conhecida como Warner Brothers Discovery, os canais lineares, incluindo a CNN, o TCM, o Cartoon Network e a Eurosport serão separados para outra empresa, a Discovery Global, bem como as produtoras internacionais da Warner, na qual se inclui a sucursal da Warner Espanhola, que opera cá em Portugal e que faz, sobretudo, concursos e reality shows. O que se sabe até agora é pouco, sabe-se que, para já, não muda nada. Obviamente, até à finalização do negócio, a HBO Max e a Netflix continuam como plataformas separadas. E, mesmo depois da conclusão, devem continuar assim por mais algum tempo, até à, digo eu, inevitável fusão de ambas as plataformas. A Netflix compromete-se a manter a janela de lançamento dos filmes da Warner no cinema, mesmo sendo mais curta. Veremos. E para lá das grandes dúvidas que se colocam com estas fusões, haverá despedimentos, a HBO Max encerra, e cuja resposta a ambas deve ser sim, eu tenho duas grandes dúvidas. Uma tem a ver com os Jogos Olímpicos na Europa. A Discovery comprou os direitos para todos os jogos a partir de 2018, transmitiu Tóquio 2020, em 2021, é certo, e após a fusão, obviamente, os direitos passaram a estar na Warner Discovery. É um contrato atrativo para uma Netflix que tem apostado cada vez mais na transmissão de desportos em direto, mesmo sendo apenas na Europa e mesmo considerando que as próximas edições dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2028, na costa oeste dos Estados Unidos, e em 2032, em Brisbane, na Austrália, terão fusos horários pouco atrativos para os europeus. Será que este contrato transita para a Netflix? Ficará com a Discovery Global? O tempo o dirá. Outra dúvida prende-se com a produção nacional. A HBO Max tem sido das principais apostadoras na aquisição e na distribuição de filmes e séries de produção portuguesa para a sua plataforma, mesmo que seja apenas para cumprir quotas e para as exibir em Portugal e talvez até em Espanha, mas não muito mais do que isso. As produções portuguesas não tiveram na HBO a cobertura internacional que se desejaria. A Netflix tem feito o exato oposto. Algumas compras pontuais, duas, apenas duas, séries originais e pouco mais do que isso. Já fizeram a matemática? Poderá perder-se aqui uma plataforma que tem apostado na produção nacional e isso devia preocupar-nos. É também com a presença na HBO Max que a ficção nacional tem ganho palco e importância junto do público português. Neste momento, a HBO Max tem pelo menos 30 longas-metragens e 8 séries de produção nacional em exibição. Pelo menos estas 38, porque a HBO Max não facilita a pesquisa como a Netflix, que tem 15 obras nacionais, menos de metade, nas quais se incluem algumas curtas e não apenas um, mas dois documentários diferentes sobre a vitória do Desportivo das Aves na Taça de Portugal de 2018. Não estou a brincar, chamam-se Taça de Portugal, os vencedores improváveis e um dia de futebol. Também estive lá nesse dia. Não fiquei tão feliz. Adiante. Se eu estivesse numa produtora nacional, eu ficaria preocupado e começava a tentar perceber o que é que isto poderá implicar. Uma perda de posição negocial com a Prime Video, da Amazon, que tem feito uma aposta paralela à da HBO Max. Uma maior presença da Disney Plus, que começou este ano a apostar na ficção. Só o tempo dirá, mais uma vez. Mas eu fico preocupado. Depois deste fim deprimente, nada melhor do que ir ver a Porta Premium e rir para não chorar. E depois chorar. Já que vão no caminho, não se esqueçam de subscrever o Já a Seguir na vossa plataforma preferida de podcasts. Apresentação, produção, edição, montagem, mudança de pneus e sonoplastia feitos por mim, Manuel Reis. Eu espero poder voltar para a semana. Bebam água, mantenham-se hidratados e até à próxima.